quem é você, maluco, que fica só me olhando? Já fiquei escamado, por isso tô te intimando. Quem é, qual é? É amigo ou inimigo? Porque fica me olhando. O que cê quer comigo? Cê quer treta? Não é a intenção, mas sempre preparado na maldade dos ladrão. Por aqui é cada um por si e Deus por todos. Não faça movimento brusco que o bagulho é doido. Vários loucos que não tem nada a perder na viagem por droga, os mano cata você. Então fique esperto, não olhe assim pra não confundir com alguns dos inimigos que às vezes cola por aqui. O movimento é fraco, mas o tráfico é forte. São vários viciados consumindo até a morte. O efeito é constante, o bagulho alucinante. Os mano com canhão, objeto provocante. Fora eu e as fitas que eu já tenho, pisão na minha que até já tô prometendo. Porém quero essas paradas, me desculpa te intimar, mas sabe qual que é, a gente tem que se ligar. Pô, parceiro, desculpa aí, é que acho que já bebi demais, tava pensando na vida, nem reparei que tava olhando pra ti, irmão. Tô ligado qual que é, hoje em dia é assim, tem que tá ligado com os viciados, fora os bico pilantra, talarico, que é bem capaz de tá muito louco e mandar tiro pelas costas, né, irmão? Pode crer, quem derruba fica em pé, assim que é, o efeito é constante e vai enlouquecendo os irmão. Eu só tenho uma coisa pra te dizer, parceiro, que Deus abençoe todos nós. Vai na fé, não tem nada contigo não, irmão.